jovem estudante, andando pela noite na cidade de Paris, andando tranquilamente, apenas passeando, me percebe um vento frio, e aquele vento é o anúncio de que vai chover. Ele, sentindo que vai chover, pensa: é melhor eu cancelar este passeio e voltar para casa antes que a chuva desça. Então ele volta e começa a andar rapidamente, e o vento vai aumentando, e ele sabe que a chuva está chegando. Mas antes que ele chegasse em casa, o temporal desabou e a chuva começa a cair forte sobre ele. Então ele entra rapidamente na primeira porta que encontra aberta. E quando ele olha para o ambiente, ele vê que é uma igreja. Uma igreja que nunca jamais ele entraria na sua vida, porque era uma igreja de crente. E ele odiava crentes. Mas já que era só para se proteger da chuva, ali estava ótimo. Ele fica assim quase que na entrada, observando as pessoas dentro do culto. E ele começa a pensar com ele mesmo. Ele diz para ele mesmo: olha o tipo de pessoa que frequenta essas igrejas. Olha que gentinha. Ele começa a desprezar as pessoas. E vai olhando um por um, homens, mulheres e crianças. E diz: isso é uma religião para gente ignorante. Essa é uma fé para gente sem cultura. Não para mim, que sou um estudante, que estuda eletricidade, física e química. E ele está desdenhando daquelas pessoas, quando de repente ele olha e vê um homem ajoelhado, um homem orando intensamente, e aquele homem lhe parece familiar. Ele chega mais perto para ver se realmente reconhece aquele homem, e ele fica espantado. E ele diz com ele mesmo: é o professor Ampère. É o meu professor Ampère. E a admiração dele foi tão grande, porque aquele homem era o maior gênio da Escola Politécnica de Paris, o fundador da eletricidade dinâmica, André-Marie Ampère, inclusive aquele que gerou a palavra amperes, que se usa muito para definir a capacidade dos aparelhos elétricos: 30 amperes, 20 amperes, 15 amperes, 50 amperes. André-Marie Ampère. E ele vê o seu professor ali como uma criança. Vê aquele homem culto, inteligente, um verdadeiro gênio da eletricidade moderna, orando, orando, buscando a Deus, dependendo de Deus, e dizendo: Senhor, dá-me sabedoria. E o estudante que achava que aquela igreja era só para gente inculta e ignorante, vendo o seu professor, um homem tão extraordinário, ali, de joelhos dobrados, sem sentir qualquer vergonha e nem se sentindo diminuído por estar ali, declarando a sua fé em Deus, aquilo alterou a maneira do jovem pensar. E alterou de uma maneira extraordinária. Ele retirou-se dali naquela noite, mas não conseguia esquecer a postura do seu professor. No dia seguinte, na aula, lá estava o seu professor, cheio de conhecimentos, ensinando as coisas, colocando cálculos complicadíssimos na lousa, ensinando os alunos, e ele ficava pensando: o que será que há na fé deste professor para estar naquela igrejinha tão humilde, no meio daquele povo tão humilde? Mas ele não teve coragem de perguntar, mas resolveu conhecer melhor aquela igreja. Passou então a frequentar as reuniões, porque ele queria descobrir o que havia naquela igreja, já que ali dentro não se encontrava um crucifixo, não havia uma imagem. Para quem que aquelas pessoas falavam e quem elas buscavam? E por que elas se sentiam ali tão em paz? E ele começa a frequentar as reuniões, até que acontece o encontro real dele com o Senhor Jesus. Um encontro tão extraordinário que também transformou a sua vida. O nome daquele moço era Francisco Ozanã. E ele também se tornou um grande homem. Mas ele dizia na sua vida: se eu me tornei algo, se eu me tornei um grande homem, foi porque eu tive um encontro verdadeiro com o maior de todos os homens. Agora eu sei quem os crentes adoram. Agora eu sei quem os crentes reverenciam e buscam e amam. Porque eu também me tornei um crente. E a partir deste momento, este Senhor extraordinário, o maior de todos, está fazendo morada dentro do meu coração. E eu descobri que não apenas naquela igreja o Senhor Jesus está, mas que principalmente agora, eu, o meu corpo, sou a verdadeira igreja de Deus, o templo vivo do Senhor Jesus.